Na noite desta segunda-feira, dia 9 de setembro, para comemorar o Dia do Médico Veterinário, o Núcleo Regional dos Veterinários Associados de Gaspar Região está promovendo uma reunião na sala de convenções do Hotel Raul, na Rua Itajaí, envolvendo veterinários de toda a região. Nós vamos conversar agora com Osni Giovanella, que é o presidente do Núcleo dos Veterinários de Gaspar e de toda a região. Presidente, qual a importância desse seminário nesta noite? Certamente muito importante a gente estar se reunindo no Dia do Veterinário, que é um prazer para nós estarmos se reunindo e aproveitando esse seminário, onde vai ser uma palestra importante para conhecimento de nós médicos veterinários. E estamos agradecidos porque contamos com a presença de muitos colegas que estão vindo de várias partes da região para nós participar desse seminário. Em Gaspar são 35 veterinários associados e a profissão vem crescendo em toda a região, assim como em todo o Brasil. Essa profissão foi legalizada, digamos assim, no governo de Getúlio Vargas. Um fato muito importante para essa profissão? Sim, importantíssimo. Esse dia é marcado, na época foi esse presidente, Getúlio Vargas, que concedeu e fez com que nós veterinários tivéssemos a liberdade de estar com a nossa profissão registrada, e certamente que valeu, e por isso esse dia 9 de setembro, todo ano, devia ser realmente comemorado, como vai ser hoje, com a presença de todos os colegas. Vamos conversar agora com a Daniele Fuchs, profissional de marketing, especializada em marketing digital, que está aqui também nessa reunião no Dia dos Veterinários em Gaspar, para trazer aí essa palestra para todos os profissionais. Qual será a pauta dessa reunião nessa noite aqui, Daniele? Bom, a gente vai falar sobre o marketing nessa era digital, né? Na era do chamado marketing 4.0. Na verdade, hoje o universo digital é imprescindível para qualquer profissional. Então a ideia é a gente trocar uma ideia aqui com os profissionais médicos veterinários para que eles entendam o que é possível, quais são as ferramentas modernas do mercado, o que é possível fazer, diferenciar nesse universo. Daniele, e hoje o veterinário, é claro, ele está muito mais visado por toda a sociedade com o crescimento dos pet shop a nível nacional. É importante que o profissional também se atualize nessa área de marketing. Exato, sem dúvida. E a competitividade, especificamente nesse segmento dos pet shops, porque o universo do médico veterinário é bem amplo, tem 80 segmentos. Mas especificamente nessa área de pet shop, a concorrência é acirradíssima. E hoje está se segmentando bastante, tem profissionais assim bem específicos nessa área. Então é importante conhecer esse mercado e saber o que está sendo feito. Acompanhar a concorrência, acompanhar as ferramentas novas. Então essa é a ideia de a gente trocar uma ideia hoje. E a importância do marketing quanto ao profissional veterinário devido, a claro, você falou, o crescimento em todo o território nacional, porque diariamente se vê novas clínicas e as pessoas procuram cada vez mais esse profissional. Sem dúvida. E outra questão interessante é que a gente vai pontuar hoje é o crescimento das mulheres nesse mercado. Até pouquíssimo tempo atrás, era um universo masculino, quase completamente masculino. E hoje já passou de 50% o número de mulheres no mercado. Por quê? Porque as mulheres até pouco tempo atrás estavam em casa, né? Eram senhoras do lar. E hoje elas estão trabalhando, estão montando negócios, estão estudando mais, elas estão dominando as universidades, as pós-graduações. Então elas estão trazendo uma força nova para esse mercado. Então é importante que os profissionais fiquem antenados, porque isso aumenta ainda mais aí essa competitividade. Também presente aqui no Hotel Raul, nessa noite, no Dia do Veterinário, a Luciane de Cássia Surdi, que é a presidente da SIDASC. Presidente, qual a importância dessa reunião nesse Dia do Veterinário aqui no município de Gaspar, envolvendo profissionais de toda a região? Primeiramente, quero dar os parabéns a todos os médicos veterinários da região. Esse evento vem só culminar o dia importante para nós, médicos veterinários, onde nós comemoramos, né, com esse congressamento. Nós precisamos, nós médicos veterinários, estar cada vez mais unidos, né, buscando reforçar aquelas ações que precisamos buscar melhorar no nosso estado, desde a saúde pública, defesa sanitária animal, ter bons clínicos. E eu acho que é uma oportunidade de estarmos nos atualizando e reunindo essa classe tão importante para a produção do nosso estado. A SIDASC é o órgão estadual que sempre esteve ligado ao agricultor, à comunidade, às empresas, protegendo a sociedade, é claro, através dos serviços do médico veterinário. Esse serviço veio crescendo ao longo das décadas aqui na região e também em todo o estado? Sim, cada vez mais o trabalho do médico veterinário na manutenção do estado sanitário de Santa Catarina, como livre de febre aftosa, sem vacinação, peste suína clássica, ela tem uma importância muito grande para o mercado cuidado que já é conquistado e tem que ser mantido. Então, o trabalho do médico veterinário na defesa sanitária animal e na saúde pública, ele tem grande importância dentro do trabalho da cidade. Qual a atividade dentro da atividade de médico veterinário que mais cresce atualmente em Santa Catarina? Bom, nós temos visto que das universidades têm saído bons profissionais. Hoje tem um campo muito grande na clínica de pequenos, na clínica de grandes animais também. Mas nós temos visto que cada vez mais oportunidades de parcerias públicos-privadas têm aparecido, auxiliando o Estado. A gente sabe que o Estado tem um limite, né, para a contratação. Porém, uma oportunidade que surge aí são terceirizações ou passar algumas atividades para o veterinário autônomo. Um deles é o serviço, o ato de inspecionar, que hoje dentro da SIDASC, ele é realizado pelo médico veterinário autônomo através de empresas credenciadas. Isso tem ganho uma importância muito grande dentro do estado de Santa Catarina, que está oportunizando que novas empresas sejam abertas e que o serviço de inspeção seja garantido. Do Hotel Raul na rua Itajaí, falando sobre a reunião comemorativa pelo Dia do Médico Veterinário, comemorado nesta segunda-feira, dia 9 de setembro, Gil Dias para a Rádio Sentinela.